difícil por aqui, mas tenha fé, pois o melhor está por vir. Sei que a vida tá difícil por aqui, mas tenha fé, pois o melhor está por vir. Seria fácil ter o mundo aos pés e renegar o mundo puro de andar entre os fiéis. Notas de 10 sem Deus vira pecado. Dá a César o que é de César mesmo dentro de um barraco. Muito sonho alto fez parte do fracasso. Se limitou divinamente, deu tudo errado. Jardim Helena é problema pra quem se envolve na cena. Vários moleques se ostenta com coisas vãs e pequenas. Onésimo leva as cartas que Paulo escreve com a alma. O mesmo Deus te dá poder com redenção na palavra, te livra da fala. Então, irmão, não deixe o inimigo debochar da tua cara. Sei que a vida tá difícil por aqui, mas tenha fé, pois o melhor está por vir. Sei que a vida tá difícil por aqui, mas tenha fé, pois o melhor está por vir. Sei que a vida tá difícil por aqui, mas tenha fé, pois o melhor está por vir. Aí, guerreiro, mesmo que me acusem do que eu fiz no passado, nem ligo, porque um dia por Cristo fui perdoado. Eu vou rimando em nome do Senhor. Minha guerra é contra o migrador que tem assolado as vidas que andam de mente vazia por falta de amor. Andando no pavor, nesse mundo louco cheio de açoite. Vários que se perdem na noite achando que estão certos, não dão ouvidos ao meu dialeto. Eu sigo a lei do Criador porque ele sim é papo reto. E o mesmo Deus que libertou o povo de Israel pode te livrar desse mundo cruel. Sei que a vida tá difícil por aqui, mas tenha fé, pois o melhor está por vir. Sei que a vida tá difícil por aqui, mas tenha fé, pois o melhor está por vir. Sei que a vida tá difícil por aqui, mas tenha fé, pois o melhor está por vir. Sei que a vida tá difícil.